Faz carnaval. Futebol. Eu que disse, carnaval. Grita, grita e vá. Carnaval. Carnaval. Futebol. Não mata, não engorda e não faz mal. Carnaval, futebol. Se joga para cima e vira sol. Carnaval, futebol. Não mata, não engorda e não faz mal. Carnaval, futebol. Se joga para cima e vira sol. Não engorda e não faz mal. Carnaval, futebol. Vem! Se joga para cima e vira sol. Carnaval, futebol.